Chamada até. É o Papa Romeu, Alfa, Alfa, Delta. Diga. Eu estou 130, Salvador, Salvador, com área de levantamento, 2 a bordo, 4 e 5 de autonomia, para autorização. Estacionamento aguardando cópia, Alfa, Alfa, Delta. aguardando conta. Alfa Delta, aprovado, Salvador-Salvador, 130, afastando radial 050 por 120 milhas, decola da pista 17, curva esquerda, subida Puca, o controle 1 no 9.35, aciona 0263, Alfa Delta. 2-9 conforme, Salvador-Salvador, e o 130, afastando 050 por 120 milhas, decola da 17, o curva esquerda, saída Puca, controle 0935, transponde a 0263. Correto, livre inicial táxi, informe para ingresso, pista no 7, Alfa Alfa Delta. Gente, reportará. considera pronto. Alfa Delta livre em grossa decolagem, pistão no 7, o vento é variável com 0,4 nós. Delta. Alfa Alfa Delta. Siga. Aí cruzando 130 para uma centena na Frente da Lagoinha. Atenção, é prosseguir no RNAVE da 10. Boa noite, 04. Desça para o nível 040. A chegada bom. Se o ajuste no 013 e reduza para 2509. 1013, 040. Descendo, reduzindo velocidade. 1804. Alfa Delta decolado aos 13, controle 119, decimal 35, uma voo. Controle Salvador, bom dia, o Papa Tango, Papa Romeu, Alfa, Alfa Delta. Alfa, Alfa Delta, contato na decolagem, suba ao nível 130, saída... Confirme o destino, Alfa Alfa Delta. Aerolevantamento vai subir para, inicialmente, 130, para aerolevantamentos, a radial 050, inicialmente até 40 milhas, corrigindo, até 100 milhas. Prossiga para 130, radial 050. Muito grato, Alfa Delta. Boa noite, 04, a abertura da pista está prevista para o 0930, reduza para a mínima possível. 804. 3171, a gentileza, chame 121, décima 9 para autorização. 1219, eu até 3171. Thank you. Paulo, Salvador, bom dia, até 3171, autorização para Guarulhos, dentro da Foxtrot. 3171, não informa o nível pretendido? 380. Gente, saída prevista da EL, transição de Nera, guarde cópia. Da EL de Nera, guarda, até 3171. Salvador, bom dia, Master Top 9843. 9843, bom dia, para autorização no 21.9. Gente. Bom dia, Master Top 9843. Siga 9843. Solicitou nível 400 para Galeão. Está com a informação Golf no pátio de carga para autorização. Gente, saída prevista da EL, transição de Nera, guarde cópia. Aguardando. Autorização no 21.9. Gente, aguarde. Salvador, bom dia, para passar o Rio de Brasil. Salvador, bom dia, para passar Whisky Bravo Zulu. Prossiga o Whisky Bravo Zulu. Para acionamento na Bata, Maceió, tá com forma de ser. Gente, informa o nível. 065. Gente, livre acionamento, aguarde cópia, Whisky Bravo Zulu.